Eu nasci quando este fado, que é chamado triplicado, já andava pelo seu pé. Eu nasci quando este fado, que é chamado triplicado, já andava pelo seu pé. Agora que vou cantá-lo, transformá-lo, respeitá-lo, saberei melhor quem é. Era um fado que em Alfama cada dama tinha a fama de três vezes o cantar. Era um fado que em Alfama cada dama tinha a fama de três vezes o cantar. Descia o casario junto ao Real Desafio, desafiava o luar. O coração bateu três vezes, já meses por vezes, que não vem agora ao caso. O coração bateu três vezes, já meses por vezes, que não vem agora ao caso. Que não batia tão forte, mundo ao porte, vira norte, e não voa já tão raso. Mas dos três beijos que me deste, logo leste, retiveste conclusões precipitadas. Dos três beijos que me deste, logo leste, retiveste conclusões precipitadas. Se por ser mulher sou tua, desce à rua e continua, que outras há para ser amadas. E assim cantavam aquelas que às janelas aguarelas penduravam numa aragem. E assim cantavam aquelas que às janelas aguarelas penduravam numa aragem. E é por isso que este fado, que é chamado triplicado, segue em mim sempre viagem. E é por isso que este fado, que é chamado de pecado, segue em mim sempre viagem.